Tá bom, então, você tá me ouvindo bem? Ah, o que tá acontecendo é de vez em quando dá um. Ah, não, mas acho que isso não tem problema. Porque depois, se a gente for pegar os áudios do celular e dos celulares, aí fica tudo bem. Tá bom, então vai que vai. E não sei, isso daí, eu acho que dá um charme, assim, a falhadinha do Skype. Tá bom, você que sabe. Tá bom, então. Tá bom. Vou começar então. Vai que vai. Olá, pessoal, como vão vocês? Aô. Então estamos aqui no segundo programa desse podcast, que é o Mike Fita. Mike Fita. Mike Fita. Por que que esse é o segundo episódio? Porque existe um primeiro episódio, só que ele é um episódio muito vergonhoso. Então, ele nunca vai ser publicado. A gente tá falando que esse é o segundo episódio, porque existe um primeiro. Mas ele já é o nosso episódio proibido. Vocês nunca vão ver ele assim, então só deixem ele em paz. Eu acho que não precisa numerar episódios. É só um mais um Não, não, episódio. mais um episódio. Então, mais um episódio do podcast. Que quando vocês forem acessar, vai estar numerado como o número 2. Ou Tá bom. datado, pelo menos. Bom, tudo bem. Eu sou o Rafael Matheus Luiz. Matheus Luiz. Muito bom, então. O nosso tema de hoje, nosso assunto que a gente vai tratar hoje, como talvez vocês já tenham visto no, na postagem, é Lost. Nós dois somos grandes. A gente pode dizer fãs de Lost? Ex-admiradores. Ex-admiradores. Tudo bem. Você perdeu um pouco Minha admiração. Ah, depois do final eu perdi um pouco, sim, viu? Vou falar pra você. Não, não que o não que o final. Conforme foi passando a série, assim, teve um momento que eu fiquei meio assim, mas até o final me emocionou, assim, porque foi. É, foi o final, né? Não tem como. É a jornada, não é o final, é a jornada. É, foi o mesmo isso. O final da jornada foi chato, mas Exatamente. a jornada em si foi ok. Mas pelo menos aqui nós dois a gente acompanhou a série inteira. Esse que é o ponto de trazer esse programa assim para rolar uma discussão sobre Lost. Tá bom então. A gente vai ter agora então uma breve sessão de comentários, como todo podcast todo assim no geral, né? Acho que todos os podcasts devem fazer um comentando os comentários. Só que, como a gente acabou de começar, a gente não tem audiência para comentar comentários do podcast. Então a gente resolveu fazer comentários de outros lugares. Mais especificamente, Mais especificamente, do Facebook, que é um lugar horrível. o Facebook é um lugar horrível. As pessoas tendem. Elas, como a gente tem esse desejo pela interação, as pessoas veem uma notícia no Facebook e elas querem comentar essa notícia. Acho estranho esse impulso, assim, né? De eu tenho que compartilhar o que eu penso, né? É tipo. Isso é uma conversa normal, né? Uma conversa em grupo. Você pode ficar quieto simplesmente e ouvir as outras pessoas, mas em algum momento você levanta e fala assim: olha lá. É muito doido. Eu acho que eu tenho alguma coisa de relevante a adicionar. É, né? Sendo que, na Entendeu? verdade, a maioria não é relevante na internet. Não. Mas tudo principalmente na internet. Principalmente na internet. É, continua. A gente selecionou aqui, então, uma notícia do G1 que eu estava vendo hoje. Você chegou a ver o vídeo da notícia ou Não, não? Eu não assisti. eu vou assistir. Não assisti não, Como tudo na internet, a gente comenta as coisas sem ver, né? Do que se trata. velho. Eu comentei, eu. É, tá bom. É, continua. É assim que funciona a internet, né? Muito É. bem. Temos aqui então a notícia selecionada, que é: menino é flagrado invadindo garagem para furtar abraço de cachorrinha. Que lindo, certo? Certo, jornalismo vai com Deus. É esse que eu tenho que comentar. Mas tudo bem. Então, acho que o comentário que tá ganhando aqui, né? É o comentário que tem mais likes e pelo algoritmo do Facebook, não importa há quanto tempo ele foi postado, ele é o comentário que fica na frente aqui assim, que é da pessoa que eu não vou dizer o nome, mas tá aqui, ela tem um topetinho, usa óculos escuros e tal. E ele comenta o seguinte: merece pena de vários cachorros fofos abraçando e lambendo esse safado. É. É, você acha que então esse garoto que resolveu roubar o abraço da cachorrinha, esse safado, ele devia ter vários cachorros fofos abraçando e lambendo ele? Merece, aparentemente, né? Nossa, uma amiga minha curtiu. Olha só que coisa maluca. Olha Você só. quase falou o nome dela ainda. Quase. Nossa, segurada. Quase. Eu acho que Você devia quer ler o falar o nome mesmo. comentário? Tá no Facebook, é pra todo mundo ver. Mas tudo Mas aí bem. as pessoas vão achar você. Não, É. tudo bem. Mas eu gostei muito aqui de uma pessoa que tem a foto de um baby Taz. Tá ligado? O Taz que O colocou assim: Taizinha. o mundo em sua maioria são de pessoas boas, mas tem umas aberrações que infectam o planeta. Esse menino vai ser um adulto espetacular e um grande pai de família. E um grande pai de família. E um grande pai de família. Então, essa pessoa tá supondo que esse menino, por roubar o abraço de uma cachorrinha, ele vai ser um grande pai de família. Mas, ó, eu acabei de ver o vídeo aqui. Você viu como o menino entra e rouba mesmo, assim, ó? Ele fala assim: caralho, estou fazendo uma coisa errada. Ele corre assim, abraça e vaza, assim. Ele É não vai mesmo? Deixa eu suave. ver. Ele não Agora eu vai vou ver, suave. então. Ele vai assim mesmo. Ele vai boladão mesmo. Eu achei que eu ia fazer como toda a internet faz, comentar as coisas sem antes ver. Porque a galera costuma fazer isso, né? Ver a manchete da notícia e já comenta. Ah, é o Aí futuro. depois alguém vai lá e fala. Alguém vai lá e fala, vai se fuder. O que você tá falando bosta aí que a notícia não tá falando nada disso? Ah, mas é também é porque a galera agora se aproveita disso, né? E põe uns títulos malucos, né? Você não vai acreditar no que aconteceu. Tipo, umas coisas assim. Um dos sintomas é isso, né? Como é que. Qual que é. Menino é flagrado invadindo garagem. Porra, a garagem tá aberta, meu. Que sacanagem. Eu achei que essa notícia não tem nada a ver, assim. A garagem tá aberta, o garoto tava inclusive parecendo aquele garotinho dos Incríveis, assim. Com bonezinho e tal. Ele deixa a bike dele na É, frente da parece mesmo. garagem, dá uma corridinha, dá uma abraçadinha no cachorro. Ó, dá uma corridinha assim. Eu Dá uma gostei muito de um abraçadinha. outro aqui também, que é: na minha rua tem um cachorro que sempre vem correndo e pulando e, né, lambendo. Muito fofo. Calma, vamos novamente. Na minha rua tem um cachorro que sempre vem correndo, pulando e, né, lambendo muito fofo. A dona dele, quando viu, se assustou, achando que ele iria me morder. Fim. É, É isso esses dias aí. aconteceu uma coisa meio parecida comigo, assim, que eu Internet. tava chegando em casa também. Eu moro num prédio, né? Aí logo que eu cheguei na portaria, tinha uma vizinha com o cachorro também. Aí depois, quando a gente tava no elevador esperando o elevador chegar, o cachorro, ele resolveu brincar comigo, mas era um cachorro grande. E ele resolveu que ele queria pular para brincar comigo. Então ele tava pulando em cima de mim. E num momento de que eu não estava prevenido, que eu estava desprevenido, o cachorro, ele pulou na minha boca. Ele me deu um Ah, que beijo da maneira que o desagradável. meu dente bateu no dente dele. Ai, Doeu um que pouquinho assim, desagradável. é porque ele veio com uma força. Daí o dente dele bateu no meu dente. Que E coisa aí eu horrível. fiquei senti um pouquinho que a babinha dele assim ficou na minha boca, sabe? Aquele sabor de carniça. De cachorro que não escova os dentes, né? E aí eu fiquei depois tipo segurando assim a viagem do elevador toda até chegar em casa e lavar a boca assim. Aí tipo a vizinha falando: "Ah, boa noite", não sei o quê, eu tipo segurando aquela baba assim, tipo: "Ah, boa noite", sabe? É, e o cachorro deu uma dentada em mim. Eu sei que se eu falo se ele deu uma dentada, parece que ele me mordeu, né? É, Mas foi só foi uma tipo dentada dente com mesmo. dente, assim. Muito bom, então. Tem algum outro comentário legal aqui, assim? Tem, ó, tem um aqui, ó. Quem dera se todas as notícias de roubos e furtos fossem assim. Roubado um beijo, foi furtado um abraço. Ah, que lindo, né? Só que o mundo é um lugar triste. Então, nunca vou ter notícias assim. Tem um outro aqui, ó. Ai, caralho, fiz bosta. Para. Essa matéria está errada, João. Como de costume, deveria ser assim. Menor vítima da sociedade foi obrigado a pular o muro quando de repente se deparou com um violento cão treinado por seu dono para matar e o atacou ferozmente. Não se sabe ainda o estado de saúde desse jovem. Um curtir. É, um curtir. Inclusive, ele é uma dessas pessoas que não viu o vídeo e foi comentar antes, porque ele não teve que pular nada, assim, a garagem estava aberta. O garoto, o menininho dos incríveis, entrou, abraçou o cachorro incrível e foi embora. É. Cachorro incrível. O que mais que a gente tem aqui? Me lembro de uma vez que eu estava com meu filho no colo e um pitbull com a coleira arrastando. Ele ficou dando voltas em mim, fiquei parada. Eu tremia de medo, mas no fundo ele queria brincar comigo. Nesse tempo eu tinha um cachorrinho. Acho que ele sentiu o cheiro do meu cachorrinho em mim. Os animais sabem quando gostamos deles. A galera tem essa coisa, né, com o pitbull, assim, que o pitbull é um cachorro violento, né? Ah, mas eu tenho essa brisa aí também, cara. Se eu vejo o pitbull, eu fico meio bolado, viu? Então, isso foi um... É que parece que a galera... Tem aquele negócio de... Como é que fala? Quando a pessoa já nasce com aquilo... É uma palavra só, assim. Como é que é? Índole. Índole. As pessoas acham que é, mano, da índole do cachorro, do pitbull, ser violento, assim. É que a brisa é que, assim, se ele for violento, fudeu, tá ligado? Uhum. Ah, mas é, tipo... até aí tem muito cachorro pequeno que é violento pra caceta, assim. Mas se ele for violento, não fudeu, entendeu? Porque ele é pequeno. O pitbull é um touro, velho. É, depende, assim, do cachorro pequeno. O cachorro pequeno, você pode dar uma bicuda e vai ficar tudo bem. Mas se ele for, entendeu? Um cachorro pequeno foda, assim, ele vai, tipo... Um bulldog, assim, pequenininho. Vai rasgar a sua cara. É. Tá bom. Tá bom. Então é isso aí, vamos pro Lost? Beleza, então, Lost. Conta a sua história pessoal com Lost. Lost. Eu lembro que quando eu baixei o Lost, o primeiro episódio de Lost, eu baixei numa comunidade do Orkut, por aqueles sites Mega Upload, Rapid Share e tal. Eu lembro que eram, sei lá, 7 partes, era em AVI, 380 pixels, 380 não, 480 pixels, e esse era tipo o HD da época, né? Uhum. Era, sei lá, quando que foi Lost? Devia estar na segunda ou terceira temporada quando fiz isso. Devia estar na segunda. O Lost, ele então, começa em 2004. Um ano depois, eu tinha o quê? 12 anos. Uhum. Então você começou a assistir depois que já tava na segunda. Já. Eu comecei logo no começo. Não, é difícil começar a série logo que ela começa. Eu não sou muito de botar fé em série, não, viu? Uhum. Eu olho e falo tudo uma bosta. Eu fiz isso poucas vezes, E quando eu fiz, foi uma bosta. Foi o quê? Heroes? Heroes, eu comecei desde o começo, não decepcionei foda. E aí eu lembro que eu assisti, eu fiquei... maravilhado, que a imagem era maravilhosa e o episódio foi foda, que o episódio 1 é foda pra caralho. É, porque você começa com aquela cena na praia, né, do avião todo destruído e você fala, puta que pariu, que da hora isso. Você sabe a ideia, né? Você fala assim, mano, é uns caras que se perderam numa ilha, né? Você já tinha visto o filme do Tom Hanks lá. Não lembro se eu já tinha visto essa época, mas enfim. Eu sei que achei, caralho, e a hora do piloto, né? Que tem a brisa do piloto, que o monstro vai lá e catar ele. Eu falei, nossa, velho. E aí tem lembra do cara que morre na turbina, assim? Não, cara, mano. Tem um cara... É o piloto, não é? Eu não lembro. Tem um cara que dá uma panguada, assim. Ele tá, tipo, na frente, atrás da turbina, sei lá. Aí a turbina começa a girar foda lá, o cara é engolido e morre, assim, explode a turbina. Porra, é pesado, né, É. mano? Fica aquela praia, se começa com a praia toda. O Jack abre o olho, sai dando um pião, assim, tá tudo destruído. Passa o Cê, cachorro, né? galera Passa o Vincent. gritando. É verdade. É. Aí ele chega E na você, praia e qual que é tá a aquela brisa? câmera na mão, assim, né? Tudo muito louco, gente gritando, chorando. É. E você, qual que é a brisa? A brisa é que o meu. A minha história. Eu tenho. O Lost, ele é uma série transmídia, né? Ele permeou muitas coisas, assim. É, internet, televisão. Que mais, assim? Você lembra de outros formatos que ele abordou? Ah, rolou uns eventos também, eu acho, que tinha tipo umas paradas Lost Experience, não era? Umas coisas É, assim. o Lost Experience era um site, né? É que eu não cheguei a Ah, é um acessar, site. assim. Mas rolava uns jogos, assim, tipo, uns games de achar umas paradas em algum lugar. Eu lembro que tinha que colar em São Paulo, eu acho, não tinha É umas coisas mesmo? Eu assim. não lembro. É porque, que nem eu tava falando pra você antes, em off, que durante boa parte do tempo que eu vi Lost, assim, eu não tive acesso à internet, assim, à internet boa e tal. Você via pela Globo. É, então, é aí que começa. Eu comecei assistindo Lost pela Globo. Caralho, dublado. Dublado em São Se a gente Paulo. tá falando aqui hoje, se a gente tá tendo essa conversa aqui hoje, foi porque quando Lost estreou na Globo, numa noite de domingo, num domingo maior, Era eu bem tarde. era bem tarde, né? E excepcionalmente nessa noite, eu tive uma ligeira insônia. E aí eu falei, ah, vamos ver esse primeiro episódio aí, né, dessa série. E era o primeiro mesmo, né? É, aí eu gostei tanto que eu falei, não, vou começar a assistir. Segunda, não acordo cedo de bom humor. É isso. Não, não, foi tranquilo, porque eu tava só com, tipo, insônia, assim, só isso. Você estudava tarde, não era uma É, parada não, assim? mas Não os lembro. episódios passavam todo dia à noite, não era todo domingo. Ah, era Era todo todo dia, dia? era. Caralho, Tipo, que menos loucura, velho. de sábado e domingo, né? A série só estreou no domingo, mas ela passava de segunda a sexta. Só que aí o que acontecia? Que Realmente era muito loucura. tarde, porque o Lost ele vinha passar só depois do Jornal da Globo, assim. Então era Era, tipo eu lembro que era uma muito da tarde. manhã, assim, sabe? E aí dia que tinha jogo de futebol era mais tarde ainda, porque futebol tá aí na programação da TV só pra fuder a gente, né? E o que acontece? Porque o Lost ele tem a história de transmídia dele e eu tenho a minha história de transmídia com Lost. Que eu comecei vendo a primeira temporada na Globo, só que como era muito tarde, eu toda noite deixava uma fita VHS lá gravando e na manhã seguinte eu assistia o episódio pra noite Você já me colocar a fita contou de essa novo. Já história contei já. É que eu tenho que contar aqui, né? aí. Não, tudo bem. Mas eu já contei, conto sempre essa história porque eu tenho orgulho desse tempo, assim, era um tempo muito muito roots, assim, sabe? Era, foi um, foi, o Lost ele é uma jornada, assim, para quem assiste ele, né? E eu tenho toda essa jornada do Lost, que a primeira temporada eu vi dublado da Globo, gravando VHS todo dia à noite. Aí quando eu pegava no dia seguinte o VHS de manhã para assistir o episódio, tinha que pular a novela, pular o jornal, pular a Grande Família, o futebol, sei lá. Gravava quanto tempo essa porra aí, mano? Ficava quanto tempo gravando? Umas 4 horas, assim? Acho que tipo umas 3 horas, porque eu colocava tipo logo depois da novela, assim. Então pegava aquela programação que vai até o jornal, né? Que sempre varia a partir do dia. E depois era o Lost. Então dava certo, assim. Aí. E isso foi a primeira temporada inteira. Daí a segunda temporada, a Globo não passou tão cedo quanto eu gostaria. Então a segunda temporada, vejam vocês, eu aluguei a segunda temporada inteira. Eu É, também. eu Eu aluguei a também. segunda temporada inteira. E foi também uma época que eu comprei uma revistinha da super interessante sobre Lost. Nossa, essa época ainda não era tão frito assim, não. Na segunda temporada ainda não era, não, velho. É, então. Você começou a acompanhar mais depois. É, Foi mais pro eu meio que final, assim. acompanhava assim, só que meio que na minha também. Tipo, eu comprava essas revistinhas. Comprei na verdade uma revistinha, só que saiu uma edição especial lá. E aí eu meio que acompanhava sozinho, porque eu não conhecia ninguém que assistia. Tinha até tipo uns amiguinhos na É, eu escola assim que também, mano. via, Só que eles não, tipo, não gostavam de discutir nem nada, sabe? Não era tão é, frito eles nem assim, viam né? com frequência, tipo assim, ah, já viam os episódios aí e tal, não sabia nem quando passava. Os caras tinham, tipo, TV a cabo, mas não sabia quando passava. E eu que, tipo, gostava de acompanhar mesmo, assim. E aí depois, depois da segunda temporada, eu meio que dei uma pausa, assim. Ah, não, eu comecei a ver no Terra, que o Terra disponibilizou o Lost um tempo. O Terra tinha o Terra TV, qualquer porra assim. Aí eu vi uns episódios lá, só que eu nunca terminava, assim. E depois eu comecei a ver de pirata, porque o meu tio tinha os DVD pirata, assim. Então até eu vi a terceira e a quarta temporada de DVD pirata, numas férias em Monte Verde. E a quinta temporada eu comecei a baixar já. E a sexta também baixei, assim. E aí a quinta temporada eu baixei, só que depois que ela já tinha lançado. E a sexta temporada foi realmente a única que eu acompanhei. É, conforme o lançamento, assim, e acompanhava também, tipo, vendo sites, assim, tinha um site que eu acompanhava que comentava o episódio e tal, e eu ia ler e tal, e aí também tinha uns amigos meus do ensino médio que também assistiam, e a gente dava uma comentadinha, assim, eles não tinham muito essa intenção de ficar brisando nos episódios, tipo, ficar filosofando, é, mas eu comentava, tipo, ah, morreu fulano, putz, sabe, tipo isso, assim, mais superficial. É, eu lembro que eu tinha um amigo meu que ele via toda semana também, mas ele, tipo, assistia... A gente discutia, mas eu acho que eu era mais empolgado, assim. Porque eu ficava no Lostpedia, vendo umas paradas, assim... Porque essa parada do Wikipedia, né, tem esses negócios de ligação, então você conseguia acessar várias coisas. E eu lembro que cada link de episódio, cada página, tinha uma seção de, assim, perguntas não respondidas. Aí, assim, quem é o pai de não sei quem? Por que que ele fez isso? E eu ficava lá, procurando lá no meio das coisas, assim, terminando o episódio, uhum. Sabe? Mas isso já era o quê? Quarta temporada, quinta uhum. temporada. É, quarta temporada, que é a pior temporada, né? Não sei, na minha opinião. Ah, eu lembro que na época eu não importei tanto, não. Assim, eu assisti, assim, eu engoli muita uhum. coisa. É sabe? Que a quarta temporada eu acabo achando ela muito ruim, porque cola uns brucutu, assim, que mete a bazuca na ilha inteira. E mata geral, né? Isso foi uma coisa que me deixou em choque, assim. Que eu falei, tipo, porra, vai se fuder, né? Sabe? Tipo... Mas eu lembro também que começou Viagem no Tempo, uma época, e quando começa Viagem no Tempo, aí, puta, aí caga tudo, eu vou dizer tudo, que eu achava véio. Essa... Fiquei... Que essa foi, tipo, na quinta temporada, eu achava legal, assim. Eu achava legal, não, porque véio, tinha umas coisas de... Que eles iam de volta pros anos 70, assim, achava muito legal. Aí também era uma... É. Foi uma temporada que o Sawyer tava tendo um relacionamento com a Julie... E eu achei esse era o melhor relacionamento, assim. Foda-se a Kate, o Jack, o Sawyer com eles, assim. Esse foi o relacionamento mais legal da série, na minha opinião. Ah, nunca me importei muito pra isso, não, assim. Eu nunca cagava muito pra esses negócios de relacionamento, assim. Eu achava meio torto, né? Muito bom, então. Tá bom. É... Você tem um personagem preferido? Ah, eu gostava muito do Hurley, né? Acho que... Ah, o cara é suavão, né? Porra. Sempre bonzinho. Ele é um cara que tá sempre... Ele tá sempre... O Hurley tá sempre meio que, tipo... Esperto, assim. Não esperto no sentido... Ele tá sempre suspeitando de tudo, né? Porque ele tem esse negócio com os números. Que, tipo, é uma coisa que deu muita bosta na vida dele inteira. E aí tá sempre meio, tipo... Caralho, isso aqui pode dar uma merda, sabe? E o Hurley era maluco. Você lembra que ele viu uns... É, coisas, ele viu os espíritos também. Ele é o menino lá, o Walt, depois que o Walt sumiu. É, eu gostava muito do Hurley, eu gostava do Locke também. É que o Locke até ele virar a fumaça, né, ele era aquele senhor que é o senhor sábio, assim, né, ele dava muito conselho pro pessoal e tal. Ele tinha aquela parada do dele ter recuperado o movimento das pernas, né? Então, ele trazia um pouco essa sabedoria, assim. Pra mim, ele era o cara meio fudido, assim, que aí agora tá bom. Tem um episódio dele que... todos os episódios, os flashbacks, nunca me marcaram, assim. Mas tem um episódio de flashback dele, que é quando ele perde o movimento das pernas, que me marcou, assim, que tem um filho da puta que joga ele de um prédio, assim. Você lembra disso? Não é um filho da puta, é o pai dele. Cara. Não é uma parada assim? Eu não lembro, sim. Pode ser que seja o pai dele. É? É tipo assim, o Loki era meio que adotado, uma porra assim. E o aí ele descobre o pai biológico, sei lá, se ele não sabia que era o pai ou se era o pai biológico. Aí esse cara empurra ele da janela, eles mostram, se divertem. E em algum momento o cara empurra ele da janela, porque era um golpista. Uhum. Sei lá que porra que era uma coisa assim, tipo, porra, que vida horrível. Eu lembrava que era o pai dele, caceta. E aí uma coisa legal do Loki também é que ele sempre teve uma relação saudável com o Ben, né, com o Benjamin Linus. É, não é saudável, né, assim, velho? Tipo, eles se davam porrada na cara um do outro, mas eles meio que se entendiam, assim, sabe? No fundo, eles eram amiguinhos. No fundo, eles eram amiguinhos, é. O Loki, o Ben foi lá e enforcou o Loki, mas no fundo, eles eram amiguinhos. É verdade, tem uma hora que ele enforca o brother. Eu tava vendo isso agora no vídeo do o resumo do Lost que eu tava assistindo. É, né? Mostra que é muito bom, né? Ele. Que daí até um choque, né? Depois quando o Loki volta, assim, né? Só que ninguém sabe que, na verdade, ele é a fumaça e tal. É, ele volta a fumaça, volta no corpo ele volta dele. No corpo. Né? Então, como que foi esse negócio? Vamos seguindo aqui, depois a gente fala isso no final, então, do Loki virar a fumaça, quer dizer, da fumaça virar o Loki. Vamos seguindo aqui as temporadas, então. A gente já falou que caiu o avião, né? Começa lá com o Jack, abre o olhinho e tal, no meio dos bambus. É, a primeira temporada... É uma parada que, assim, acho que ainda existe aquela coisa assim, será que é místico ou não, né? Será que tem alguma coisa sobre... Que tem, você consegue ver que tem, assim, mas sem... Tá, ela tá meio escondida, não é escondida, é assim, você não tem aquela certeza. Você desconfia que tem coisas sobrenaturais, mas você não tem aquela certeza, né? Até porque um dos monstros que tem na primeira temporada, que é o Urso Polar... Ele é um urso polar, é um animal que existe, só que o que caralhos um urso polar tá fazendo naquela ilha, né? É que, pensando bem, o primeiro episódio, ele mostra... Eu acho que tem um urso polar no primeiro, não sei, é lá na primeira temporada rola o urso polar. Mas tem também um monstro, né, que cata o piloto. Mas aí parece que é uma coisa... Tem um javali, tem uns javali... Não acho tem que uns dá javalis o tom também, da série. Assim, que de noite os javalis ficam perturbando eles... Aí um dia eles matam e vê que era um javali, assim, e come o javali, não sei, não lembro. É, então, mas eu acho que é tipo assim, a gente acha que é um monstro, aí vai ver, não, é um javali, ai, que legal, entende? Mas aí tem a fumaça, e a fumaça, assim, é tipo... Então, acho que a fumaça desde o começo, né? Inclusive a fumaça, ela tinha, pra mim, som de caixa registradora, assim, né, não parece? É, que faz tic-tic-tic-tic-tic-tic. Eu lembro que eu vi uma parada assim. Que eles pegaram o efeito sonoro. É, mas é mesmo? É, porque eu sempre achei que era, tipo... Eu sempre assistia Lost, assim, e aparecia a fumaça e ficava pensando... Visa, sabe? Mas eu acho que é. Eles pegaram... Eu lembro que eu assistia muito bastidor nessa época, se eu não me engano, é isso mesmo. Era um som de uma parada assim. Eu acho que tem também... A primeira temporada gira em torno muito de... Porque, assim, eu lembrando agora da série, eu penso, caralho, maior história brisa, né? Eu ouvi recentemente um podcast falando sobre... Um avião que caiu nos Andes, inclusive enquanto eu tava indo pro Chile, eu tava ouvindo esse podcast, falando do avião que caiu nos Andes e a galera teve que sobreviver lá, rolou o canibalismo, é a história de canibalismo que todo mundo conhece, que os caras caíram e acabaram comendo coleguinha e tal. Aí eu tava pensando agora, pô, caralho, tem um potencial muito grande só nisso, assim, né? É que na verdade, de... se você pensa, tipo, nos Andes não tem nenhuma fonte de comida, né? Mas numa ilha como Lost, você tem, tipo, árvores frutíferas lá e tal, sabe? Não, mas o que eu quero dizer é que, assim, você tá num avião com uma galera, mano, eu não sei quem é o quê. Tanto que eles ficam nessa noia, porra, a Kate era uma bandida. Tem uma época que eles ficam nessa, a Kate é bandida, e aí, sabe? Tipo, você entende? Entendi, você não conhece ninguém ali. E de uma hora pra outra você pode isso, simplesmente assim. Se mascarar, assim, entendo. É, falando assim é ruim, mas assistindo é bom. É, tanto é que todos eles têm um passadinho, assim, né, um passado meio... Que eles não revelam, né, a princípio. A Kate era A Kate tava mas é sendo que é levada pra ser bandido. presa. Nossa, pode crer. E, mano, eu tava vendo aqui, a brisa que tem um momento que são 40 pessoas, tá ligado? É tipo. E a gente acompanha a história de que umas 10, assim, é uma panelinha É que a gente fica claro. vendo ali. É, não, que eu acho que tem que ter todo mundo. Mas eu tava, porra, pra mim não era 40 pessoas, nem fui. Essa galera toda morre, essa galera toda mais aí. Esses caras, esses Vão morrendo secundários aí vão de morrendo conforme o disenteria, né? tempo vai Qualquer passando. coisa, assim. Ah, é? Eu Não, não porque vai sei, vai sumindo e a gente não morrendo, mano. sabe, né? Tipo, vai sumindo, só que nunca Então, apareceu, aí eu. então. Então, eu lembro que até chegou um momento na terceira temporada que os caras colocaram assim, ah, já que tem uma galera nessa ilha, assim, vamos falar que o Rodrigo Santoro tava aí também. Ele tava aí. Não é? Eu lembro disso. E aí eu lembro que na terceira temporada eles começam a colocar umas paradas como se fosse na primeira temporada com o Rodrigo Santoro meio olhando de longe, assim, sabe? Umas É tipo, é coisas o assim. cara que sempre ficou só olhando. Aí 4 meses depois ele falou assim: ah, resolvi ajudar aqui. Não é resolver ajudar, vou criar É uma brisa e verdade. morre. É não, porque eu... Não é ajudar, ele vai roubar uma pedra, não, parada assim, o Rodrigo Santoro, eles acham um bagulho que acaba sendo É enterrado com verdade, eles eram um eles. Nossa, casal, né? não Os lembro, dois, velho. o Rodrigo Santoro e a E a Nikki. Nikki. É que eu nem lembro quem era. É que o que mais marcou a Nikki gente foi Paulo. realmente o Rodrigo Santoro, né? Porque. É, porque era brasileiro, né? Ninguém nem deve lembrar desse brother aí. Em outro país, né? Tô falando de É. É Lost, o nem Xerxes, sabem né? que existiu esse brother. A galera deve ver ele Ah. no Xerxes, assim, no 300 e nem sabe, assim, que foi o cara do Lost, sabe? Aí na primeira temporada, quem que são os personagens? Eu lembro que tinha. A gente tá falando, mas a gente tá falando pra quem já É, então assistiu, né? Porque. tem aqueles dois irmãos, né? Que é o Bumi. É Bumi? Bunny? Shannon e. É, Bumi ou Bunny? Alguma coisa assim, que o Bunny morre, né? Então, velho, essa era uma outra missão muito estranha, que eles eram tipo meio irmão que se pegavam. Eles pegavam? É, não é uma brisa Não, assim? eles só eram muito. Na verdade, eles se Eu acho odiavam, que. assim. Não, eles se pegavam, não era uma brisa assim? Não, na real Será? a Shannon tinha muita raiva do cara, assim, do Bunny, Bumi. Ele sempre ficava, tipo, atrás dela, assim, tipo. É, você tá fazendo coisa errada, não sei o quê. Tipo, ele tava sempre meio de protetor, assim. Tanto é que até aí ser protetor nesse sentido é duvidoso, né? Às vezes o cara tava sendo, na real, bem machista, assim, com ela. Mas, tipo, como o irmão mais velho, que eu acho que ele era, ele tava sempre, tipo. Indo atrás dela assim pra ver o que ela tava fazendo e tal. E aí eles foram parar no avião porque ele tava levando ela de volta pra Sydney, Los Angeles. É, o avião tava indo de Sydney pra Los Angeles, Ah, né? É, é então. verdade, caralho, pode crer, pode Só que aí crer. foda-se que os dois morrem, né? Ele morre na primeira e ela morre na segunda temporada. Ele morre logo, ele É. morre pegando Morre. no aviãozinho do Missereco lá, não é? No aviãozinho da cocaína. É, exatamente. Olha aí, o É. aviãozinho do irmão do Mister Eco, né? Não é uma coisa assim? Que tem Lembro a bem. Santinha lá que tem heroína. Que é que Heroína, é? Sei lá. o cara lá, como é que ele chama? Da bandinha lá. We are everybody! O Quê? cara lá que tem as tatuagens nos dedos, assim. O Charlie. Charlie, é que o Charlie, ele vê que as Santinhas têm heroína. Aí fica tipo, caralho, né? Ah, é. Não, então vamos personagem por personagem aqui, ó. Tô no Lostpedia. Tá na ordem aqui, ó. Said, tem o Said. Said, que o Said é um cara legal, mas ele tem muita história, assim. Said, ele era É, ele era torturador, lembra uma brisa torturador. assim? Mas ele sempre ficou meio coadjuvante ali nos principais, né? Ele sempre tava, tipo, ali meio firmeza, Não, assim, só que não. É, ele tem, na verdade. É. Ele era o Ele cara tem, que na verdade, a fazia fita história com. dele, que é quando ele vai encontrar a Rousseau, né? Ah, ele tem várias historinhas, né? Na É real, que na, pensando bem aqui, tô vendo. a participação principal dele, acho que é mais com a Rousseau, assim, porque ele que acha a Rousseau e troca uma ideia, assim, aí volta e fala: olha, gente, essa é a Rousseau, Rousseau, gente, Rousseau. E aí, tipo, ela tá aqui faz um tempo, sejam legais com ela, sabe? E a Rousseau já tá maluca, assim, já. Eu entendi. O que mais me marcou do Said, que ele era o torturador, e que eu lembro que uma vez ele falou assim: traz as estacas de bambu aí que eu vou enfiar embaixo da unha do cara. Eu fiquei assim. Nossa, E você tá ligado demais. Que a morte do Said foi apagada, né? Tava pensando aqui agora. É Apagada? Como porque assim? ele morre no mesmo episódio que morre a Sam e o Jin. Só que a morte deles é muito linda e a dele é X, assim, tipo, tem uma bomba no submarino, aí ele corre com a bomba no submarino, a bomba explode, geral sai, só que a Sam e o Jin ficam. Aí é tipo, eles têm um momento muito lindo dos dois, assim, que eles acabaram de se reencontrar, eles se reencontraram naquele episódio e eles morrem. E aí, Ah, tipo, eu foda-se lembro. o Said, Ah, assim, ele eu só lembro. explodiu em 1.000 pedaços, mas a Sam e o Jin morreram, sabe? É, É coitado do verdade. Said. Said era legal, eu queria que ele continuasse assim, né? Ok, nada demais ali mesmo. Tem o Aí Jack, tem o que o Jack, sempre pau que é o no cu, principal é. chato. Ele é o principal, assim, o principal de É, o todos, só que Jack. eu sempre achei ele um chato do caralho. Ele é o líder, né? Na primeira temporada ele. Você sabia que ele era pra Ah, morrer? Ele era pra é. É morrer no mesmo? lugar do piloto? É, eu lembro que eu vi isso. Na época eu vi a galera falando que esse cara era pra morrer no lugar do piloto, mas aí fala, ah, vamos deixar. Será que era ele? Ah, agora já, puta, já não confia mais em mim, É não, que velho. o protagonista sempre Tá, é então. chato, né? É, o Harry É, tem que Potter, ser, por eu acho. exemplo, ele Ele é tem o que ser um pouco chato, chato. assim. O Aí tem o Hurley, Hurley. que é um puta de um personagem, Que é o é, que ele é cara massa. suavão, leu os quadrinhos em É espanhol. o gordinho. Ele leu o quadrinho em espanhol, Oi? lembra? É, É, ele porque ele é é, mexicano, né? tem descendência latina, né, e tal. Aí tem aí, ó, já fazendo ponte com o Hurley, tem o Walt e o Michael. O Walt. Cara, eu nem lembro desses dois aí, mano. Pra mim foi uma parada que, tipo, rolou umas treta de burocracia entre os atores, eu acho. Então, Umas é que coisas na assim, não verdade, foi? depois que o. Porque ele, no final da primeira temporada, os outros eles roubam o Walt, né? Que tem aquela cena que o Michael fica, Walt! Walt! Aí, tipo, os caras tá tipo ele, o Jim e o Sawyer na jangada, tudo fodido assim, e os caras levam o Walt embora, né? E aí o rolê que eu acho que, E a tipo, o brisa. Walt ele ia ser muito bem desenvolvido e essa meio que procura pelo garoto. Só que assim, em 3 temporadas da série passaram 3 meses. Mas o garoto cresceu pra caralho. Então eles tiveram que. É, eu lembro dessa história, o cara ficou Aí gigante. tiveram que cortar fora essa história. E aí, sei lá, mataram o Michael e foda-se. Mas aí depois o Walt voltou no final da série, porque aí o tempo já tava condizente, assim, com o tamanho do moleque. É, já cagou tudo o tempo, né? É que tipo, lá pra quarta e quinta temporada, passa um bom tempo, assim, na série, de anos. Então tá condizente o menino voltar maior, assim. Inclusive ele volta adolescente e Eu tal. lembro, mas eu lembro disso. Então, a brisa do Michael e do Walt é que eles eram tipo pai e filho, assim, só que acho que eles não eram. Sei lá, o É, filho ele tava era visitando pai o separado, filho, né? mas não era. É, era tipo, o moleque tava É, e o meio que moleque não perdido, gostava assim, do né? pai por Não causa era. disso, Não porque, era. tipo, nunca teve relação com ele, né? E aí ele se identifica. O menino ficava mais na onda do Loki e o pai ficava com ciúmes. É, É verdade. jogava o xadrez lá do branco e do preto lá com o Loki. Nem, como é que chama essa porra aí? Gamão. Gamão, né? Gamão. É, aí tem a Claire, que ela tá Tá. grávida. Ah, Claire, é É. verdade, tem a grávida. E que você fica na. Aí você Que é a menininha, fica a ela é mó temporada inteira, tipo, novinha. caralho, esse neném vai nascer nessa ilha aí. Puta que pariu, né? É, E ele nasce nasce depois da suave, não é? segunda, né? Suave e tal, mas sempre rola uma preocupação, É, e ele é tipo meio que o bebê escolhido, assim, né? né? É, acho que tem alguma coisa disso. É porque tem muita coisa que a partir do momento que eles caem na ilha, muda, assim, né? Porque a ilha tem esse fator mágico que muda. Tanto é que uma coisa que a gente esqueceu de comentar que o Loki. Ah, não. É, o Loki não andava, né? É, a gente comentou, na verdade. É, a gente não chegou no Loki também ainda. Mas aí eu lembro que a Claire, eles roubam a Claire e levam ela pra um lugar meio que, tipo, pra fingir que ela tá tudo bem, assim, não é? Uma parada assim. Como assim? Eles pegam ela e levam lá pra Darwa, tal, pra cidadezinha e ficam fazendo os testes. Tem uma brisa que ninguém nasce na ilha, né? Acho que depois de um tempo para de nascer criança na ilha. Tanto que tem algum momento que a Sun Ela engravida na engravida. segunda A Sun? É a temporada, só Sun, né? que o Jin, ele é estéreo. Então, e nada a ver, assim, porque não podia ter filho, e sei lá o que tá pegando. É, eu não lembro disso também. Eu lembro que na quinta temporada tem algum episódio da Julie que ela fica, tipo, ou ela ou a irmã dela fica, tipo assim, constantemente tentando engravidar e não consegue. Eu lembro que tem alguma coisa assim. Oh, eu tô pensando aqui, se a gente for nesse ritmo. Ah, Acho que vai talvez chegar algum seja momento que bom, vai ficar sim. mais Tô rápido, falando bosta. assim. É. Vamos, Vai já que tu desandar, fala né? da Pode crer, jangada, pode né? crer. Eles fazem a jangada lá, o. Não, não, não, não. Vamos continuar os personagens aqui, Tá então. faltando ainda? Tá faltando alguns aqui, ó. O Não, Charlie, o Loki já falamos. Loki. O Charlie, ele é o viciado em heroína que Charlie. É. coloca uns Que esse Durex também gostava nos dele. dedos com escrito leite. É, leite de tipo Leite. tarde. Sabe? É, LATE. É, ele Tarde. colo... tipo, ele tem Nossa, eu não nos lembro. dedos assim, nos quatro dedos da mão, tirando, né, o dedão, ele tinha tipo uns anéis assim que tava escrito LATE, é. Ah, é verdade. E ele ficava É um. colocando essa merda aí assim, porque ele é um viciadinho assim. E aí ele encontra, né, as Santinhas lá, que é xerato da heroína das Santinhas e tal. Só que ele era um cara legal, assim, tinha um bom coração. É, e Não, ele ele era era massa, firmeza, ele pô. tava Eu gostava sempre, pra caramba tipo, dele, mano. no rolê, assim. Você lembra que tem uma vez ele sai com o Said, assim, aí ele toma um pau de uma árvore lá, corta o supercílio dele. Aí o Said joga pólvora na cicatriz, acende o fósforo pra cicatrizar, assim. Você lembra disso? Nossa, trevas. Eu lembro que eu fiquei impressionadíssimo. Você fica tipo, Não. caralho, uma técnica fenomenal e dolorosa de cicatrizar na hora, assim. É porque queima, né? É, você queima É, e. cauterizar isso, né? Enfim, aqui acho que foi quando ele tava indo procurar a Claire e o Said foi junto. Daí rolou esse negócio, assim. Quem mais tá faltando falar aí? Ah, o teu casal coreano lá. A Sam e o Jin, que eles não se davam bem. O Jin É, era. e no começo eles são uns panguinhos, assim. Eles são a resistência, parece que eles são assim. Eles são os caras que. A gente não vai se juntar com eles, não. Não é só porque o nosso avião caiu aqui que agora é novo governo. Agora a Então, gente tá pela gente. na verdade eles tinham a resistência por conta da língua, né? Ah, mas o Jin, ele é meio nóia. Ele, no começo ele é meio nóia. Ele fica, não, não, nada a ver isso aí. É, não, ele é meio nóia. Até que acho que é na primeira temporada, no finalzinho. Que descobre que a Sam sabe falar inglês. Porque ele não sabe. Aí os dois ficam meio que tipo fingindo assim. Aí porque É verdade. ele não sabe e ele não sabe que ela sabe. Aí ela fica tipo fingindo que não sabe. Mas tem algum momento que descobre que ela sabe. E aí tipo, caralho, tem que guardar esse segredo aí e tal. É verdade, verdade. E aí depois de um tempo, assim, ó, lá pra quarta, quinta temporada, ele aprende a falar inglês. E vira um cara super firmeza. Cara, eu tô vendo aqui que a Rousseau apareceu no segundo episódio, cara. No segundo? Mas ela É. aparece em voz, né? Porque eles ouvem a gravação dela lá. Ah, pode crer, pode Mas ela crer. mesma só aparece, tipo, na segunda temporada. Quem mais que faltou falar aí? Acho que é isso aí, mano. O personagem é Isso isso aí. aí. Aí tem a Rose e o Bernard, que eles são um casal de velhinhos super fofinhos. Ah, mas o Bernard só aparece na segunda, né? Nem na primeira ele É, tá. nem aparece na primeira. Mas eu só queria citar, assim, porque eles eram super fofinhos. Eles eram um casal firmezinho, assim. Tanto é que depois de um tempo, assim, depois que cola aquela galera do barco e massacra geral, acho que, tipo, na última temporada ou na quinta, eles encontram, né, uma tribo que os dois fundaram, né? Eu Nossa, nem acho que tem sei, uma mano. coisa assim. Acho que eu lembro de alguma coisa assim. Ou eles estavam vivendo só os dois sozinhos, assim, tipo, vento Ah, acho que é suavão. isso aí mesmo. Eu estava vendo os dois sozinhos no meio do mato, falando, foda-se tudo. Bem legal essa parte aí. Enfim. Daí, como tem esse núcleo aí de pessoas principais, que. Núcleo de pessoas principais. que estão sempre resolvendo as coisas e tal. O resto é tudo uns pangos que fica comendo banana e maçã. Os interessantes. É. Eles acham essa escotilha, né? O Loki acha a escotilha e fica fascinado. Porra! Porra! A brisa é que essa escotilha acende uma luz, tá ligado? Não é que ela, tipo, ache uma escotilha aqui. Ele, quando ele acha, ele vê sair uma luz, assim. Plô! Ah, é verdade, assim, ah, é verdade. Valeu, mano. Tem alguém aí, mano. Aí, um certo dia, eles organizam uma expedição, vão até um barco pirata e roubam umas dinamite. Aí eles põem a dinamite na escotilha. Muita coisa Lost, velho. Como é que a gente vai lembrar de 6 temporadas, né, velho? Ah, mas é que essa parte é uma parte legal, assim, que a gente ainda conseguia acompanhar que, tipo, sempre acontecia alguma coisa nova, né? Rolou essa do barco, que eu lembro que tinha um barco no meio da terra, assim. Um barco no meio da terra? É, que é uma brisa que a ilha apareceu embaixo do barco. Que é esse barco que eles pegam a dinamite? Uhum. É, então. Aí eles pegam essas dinamites e explodem a escotilha. Aí explode assim, aí eles olham e vê que a escotilha tá um puta buracão. E acho que tem uma escadinha, aí acaba a temporada, assim, acaba, tipo, com a câmera, né, descendo a escotilha e mostrando quão fundo ela é. Aí eu lembro que a segunda temporada começa, acho que com o Desmond, já dentro, suave, dentro da casinha dele lá. Uhum, da escotilha. E a escotilha, eu queria super morar nessa escotilha, assim, parece ser uma escotilha muito da hora. Naquela época eu também, mano. Era mó bom, tinha uma salinha, era uma pezinha. Assim. Era uma pezinha, né? Tirando que de 108 minutos em 108 minutos você ficava maluco. É. Era um ótimo lugar pra se morar. Era um ótimo lugar, tinha umas VHS cabreira lá da Dharma. Suave. Eu lembro disso. E comida infinita também, né? Não era infinita, eu acho que... Ah, não, eles recebiam, umas comidas, jogava, né, de avião. Então, eu lembro que quando eu entrava no Lostpedia, eu procurei assim, mano, que essa comida era jogada e, porra, quem que jogava, velho? Então, porque ficou, porque ninguém falou mais nada, senhor. O pai da Penny, ele é o dono da Dharma, não é? Ah, se velho, aí já não lembro, mano. É, eu acho que tinha uma coisa assim, aí tipo, ou o pai dela era dono de uma tal de Hanso Foundation, lembra disso? Nossa, lembro, velho. É, então, essa foi uma época do Lost que eu tava, tipo, com medo, assim, que eu via as propagandas da MTV. É. Aí, porque a MTV teve uma época, foi quando eu voltei até a TV a cabo, que eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, se eu falei em off com você antes, mas foi quando eu tive a TV a cabo, que foi, tipo, em 2006, e aí tinha só poucos canais, assim, um deles era MTV. Eu tentei assistir MTV, só que aí eu perdi um monte de coisa de Hermes e Renato, não sei o quê, porque essas propagandas me espantaram da MTV, assim. Eu tava lá vendo o Suavão, algum programa, aí apareciam essas propagandas, assim, de tipo... E tava uma época de aquecimento global também, assim, tava rolando essa discussão. Foi uma época assim mesmo. E aí tinha essas propagandas sobre o meio ambiente, só que eram umas propagandas super cabreiras, assim. E aí eu tava nessa, e eu tinha muito medo, assim, falava, caralho, qualquer hora vai dar uma bosta gigante aí no meio ambiente, e tem tudo a ver com os números do Lost lá, sabe? Mas eu lembro, mano, era completamente influenciado, velho, era por causa disso que fizeram, mano. Hoje em dia, pensando, eu achava que era coincidência, assim, mas, nossa. E tinha esses viralzinhos que tinha na internet com uns vidinhos de... Urso Polar, tinha tipo um site da Dharma, assim, você pesquisava Dharma no Google e dava umas paradas super cabreiras, assim. Tinha um site da Oceanic, que era o site era a empresa aérea que levou eles no avião, né, a empresa do avião chamava Oceanic. Uhum. E você entrava no site da Oceanic, tinha vários easter eggs, assim, se você clicasse em umas paradas, levava pra uns negócios meio, tipo, o avião caiu mesmo, a gente sabe. É bem sabe? Isso aí. Sabe, umas coisas assim. É, e aí você pega uma época assim. Que era a internet moleque, né? Antes da internet 2.0. não era moleque, não. Já tava mudando. Internet moleque acho que era um pouco não, antes, né? Não, porque o Facebook, o boom do Facebook é tipo 2008, 2009, assim. Não, mais que isso. O boom do Facebook, pelo menos no Brasil, é 2010, 2011, velho. Não, então 2009, porque 2009 que tem um filme lá. Do Facebook? É, que é depois do filme que vira bom o Facebook. Não, mano, o filme do Facebook deve ser 2011, velho. Não é, é 2009. Deixa eu ver. Ou 2010. Mas é, 2010, é moleque, assim. É, então, aqui ninguém... É, então, que ninguém entendia nada, assim, o que tava acontecendo, porque você não tinha um lugar que centralizava tudo, né? Inclusive, fica aí a reflexão se a internet moleque não era melhor do que a internet 2.0, porque esse negócio de centralização aí não tá com nada. É, melhor, pior, nada a ver. Mas, enfim. Aí, eram uns tempos, assim, tão ruins pra você acompanhar a Lost, assim, que você achava que o mundo ia acabar. Eu achava, pelo menos, assim. É, mas convenhamos que você não é um dos caras mais otimistas, né? É, eu era uma criança também, então. Tá bom. Daí tem esse negócio aí do Desmond, que ele tinha que apertar os botões lá, 4, 8, 15, 16, 23, 42. É, começa a loucura. Que inclusive, 108. É a senha do meu Wi-Fi hoje em dia, não por minha culpa, tudo mais. É, a senha do meu Wi-Fi são os números do Lost. E eu sei de qual é essa merda, é, porque era uma parada. Ali, né? Oi? Alô? Hã? Oi? Alô? Tô ouvindo. Estou ouvindo. Alô, alô. Tá, voltou. Alô, alô? Então, é, hoje em dia é... Alô? É sua senha do Wi-Fi? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Um. Alô? Dois. Alô? Três. Alô? Quatro. Alô? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então fala. Você tá ouvindo? Fala. Fala. Pronto, voltou então. Voltou então, voltou? Voltou. Tá bom. Essa parada dos números, hoje inclusive ainda é minha senha e eu sei eles de cor, porque eu nessa época eu assistia com a minha mãe, o Lost, é o quê? Segunda temporada, foi quando eu aluguei e a minha mãe também entrou nessa noia do Lost, só por uma temporada, mas entrou e a gente jogou na loteria os números e cacete, qual é dos números? E eu lembro que eu tinha aula no outro dia de manhã. E eu ficava, tipo, até de madrugada assistindo com ela, assim, falando, ah, mãe, vou ver mais um episódio. Ela, ah, vamos ver, sim. É 2 da manhã, mãe. Ah, tudo bem. Algumas coisas assim. É. Eu já joguei os números na loteria, já. Joguei numa loteria de ano novo, assim, que ia pagar, tipo, 500 milhões. E é claro que eu não ganhei. Ia ganhar você e um monte de trouxa. Então, ia dar, tipo, R$2 pra todo mundo, assim. Melhor que nada, né? Ia todo mundo comprar o DVD pirata do Lost, assim. É, melhor que nada, não sei, né? Acho que pelo menos pagava a aposta, né? É, o bilhetinho. É. E nessa temporada que a gente descobre a Dharma, né? Que é uma parada muito doida dos anos 70. Com aquela... Eu lembro que eu achava a estética muito doida, né, cara? Uhum. Era uma estética muito... Tinha o japonesinho lá, né? Que... É, o Dr. Chang, alguma coisa assim. Que depois descobre que é o pai de um cara que aparece na quarta temporada. Ele é o pai do Miles? É, do Miles. Pode crer. O pai do Miles. Ai, cara, essas paradas de tudo se liga é foda. E nessa essa temporada também é quando a gente descobre que tem o fundo do avião ficou vivo também, né? Uhum. Que entram vários personagens. Você lembra da cena do fundo do avião caindo na praia, assim? Cara, eu acho que eu lembro porque rolou uma TV colombiana, equatoriana, sei lá que porra que foi, que falou assim, eu lembro que caiu um avião e a galera falou assim, a gente tem imagens exclusivas. E os caras votaram o Lost pra passar, mano. É, eu lembro votaram que... no jornal. Eu lembro que usaram o Lost pra falar que eram cenas do avião da Gol. É, esse, não lembro se era da Gol. Era, pra mim é isso aí, mano. Era uma parada, tipo, mostraram uma TV... A cena do Lost era um avião, mas não era da Gol. Da Gol pegou fogo lá no lá em São Paulo, é isso que você tá pensando, não é? Não, esse que pegou fogo em São Paulo foi o da TAM, em Congonhas. É. O avião da Gol é aquele que bateu com um jatinho no meio da Amazônia ali. É, então é, pô, E foi isso caiu, mesmo, foi isso mesmo. é. Aí foi Aí os tipo. caras usaram. É. E aí saiu, tipo, inclusive uma vez o meu avô, na grande era do Outlook, ele recebeu um e-mail assim, tipo, ah, imagens de fotografias que fizeram do celular minutos depois da batida, não sei o que, era tipo foto do Lost, assim. É, mano, que horrível, né, velho? É, Galera. galera. Aí, ó, olha a internet. Como é que é a internet garota? Como é que você falou? Internet moleque. Internet moleque aí, ó. Essa aí, ó. E aí tem esse fundo do avião, né? Que a gente descobre um monte de personagem novo e inútil que acaba morrendo até o fim da série. Muitos morrem na própria segunda temporada ou na terceira. Não, do fundo do avião não fica quase Não ninguém. Fica. fica, né? Tinha o quê? O senhor Eco. A parte boa foi do Sr. Echo pra gente saber um pouco mais desse negócio da África que tem, né? De sequestrar as crianças pra virar soldado, traficante lá e tal, né? Não, não é traficante, né? É soldado que eles usam pra juntar o exército deles lá, né? O Beasts of No Nation. Mano. Eu não lembro disso aí, Você não não, mano. lembra? Tem um episódio lá que o irmão do Sr. Echo ele é levado, assim, tipo, cola uns caras lá de uma gangue. Aí mata os pais deles, assim, faz eles matar os pais e leva o irmão dele embora, assim. Nossa, eu não lembro disso, Tem velho. isso aí, sim. Eu achei. Mas eu lembro, é, o Sr. Eco era uma coisa meio trash mesmo, né? É, ele era bem. Ele tinha uma história, assim, toda horrível, né? Tinha. Aí tinha a garota lá que é a Michelle Rodrigues, né? Que eu não lembro o nome da personagem. Ana Lucia. Ana Lucia é que começa a namorar o Jack. Que era tipo o Jack da cauda, né? Que era É, líder da galera. É que a cauda ficou mais fodida, assim. Foi tipo, eu lembro que o meio do avião ficou com as paradas tudo. Dividiu em três. O piloto se fudeu lá na frente. O meio do avião era a galera que caiu as paradas. E o final ficou tudo fodido. Não tinha comida, não tinha nada. não tinha nenhum carrinho ali da comidinha, É. nem um Eles cafezinho, vieram uma mais coquinha. fodidos. Inclusive, você gosta de comida de avião? Mano, eu tiro a brisa. Recentemente eu viajei, eu falei, mano. E nessas viagens de avião última que eu fiz, eu tomei cerveja, eu comi uns lanchinhos legal, eu comi uns Você pudinzinho. tomou cerveja no Bem avião? pouco. No avião, cara. Ô louco, mas é. Você pagou É. assim? Não, era, já tava incluso, Ah, velho. não acredito. Qual que é a companhia? É, mano. Latam. A Latam da cerveja. Puta que pariu, hein? É, mano, só que a brisa é que assim, eles vêm assim, ah, água, café, não sei o quê. Aí você fala assim, uma cervejinha? Eles arrumam pra você, mano. Uma Rio É, Claro. mano. Caramba. Não, pior que veio. Na ida veio o quê? Veio Heineken. Tomei duas Heineken. Não. Ah, não. Tomei Ballantine's, o uísque, eu cheguei lá meio bêbado no rolê. Não meio, mas assim, um pouquinho assim. E na volta foi uma cerveja equatoriana. Caralho, oh, eu sou muito ruim de América Latina. Uma cerveja chilena. Que não parecia ser das melhores, não, mas era de boa. Caralho. Ah, tomar cerveja no avião deve ser. Ah, é bom, mano, é legal. E na ida foi ruim, foi trevas, porque o avião era ruim. Mas na volta eu tinha aquela telinha na frente, cada um tinha uma telinha individual. Sei. E, mano, era uma caralhada de filme e música, assim, mano, mas era uma caralhada mesmo. Tinha um regresso no avião pra assistir, Você velho. assistiu? Tinha um. Dormi, mano. É, infelizmente. Mas era engraçado assim que você olhava e tava a galera assistindo, várias galera assistindo regresso, e tipo, cada um pouquinho avançado que o outro, assim. A minha tia que tava do meu lado, ela tava tipo 3 minutos avançada na minha frente, lá, 2 minutos avançada na minha frente, e ela ficava o filme inteiro assim, ai, não acredito, olha o urso! E eu, tipo, sabe, daqui a pouco vai rolar o urso. Ai, o filho dele morreu. Aí eu, ah, não, pô, tia, cala a boca. Ai, ai, isso é quantas horas de viagem que era? Era 3, 4 horas, fui de boa. E você pegou É, o mas e almoço oi. assim e tal? Peguei. Um dia eu peguei comida mesmo, veio tipo arroz e uns cubos de frango, assim. Ah, porque então, recentemente que eu fui pra Argentina também, né? A viagem também dava umas 3 horas, assim. Só que, meu, só peguei avião sem nada, assim. Mas nem veio nem o lanchinho? Então, o lanchinho era realmente um lanchinho, assim. Era tipo um pão industrial com um presunto industrial e um queijo industrial, assim. E aí vinha, tipo, também vinha uma bolachinha com um bagulhinho de passar. Uhum. E uma sobremesa. É, vinha uma bolachinha recheada, assim, com um recheio de morango horrível. Então, mano, é essa parada que eu peguei também, mano. Eu não acho que seja tão trevas, não, velho. Eu geralmente gosto quando me alimento. Mas quando tem um almoço, assim, uma janta, eu acho legal. Um pudizinho, que você falou, mas lanchinho é foda. Ah, eu acho de boa, mano. Eu acho legal. Tipo, eu não gostava, né? Adoro quando me dão comida, assim. Ainda mais que eu tava com o estômago meio embrulhado, assim, de estar no avião, assim, sabe? Tipo, essa merda pode cair, assim. Ai, mano. Mano, entrega a sua vida, velho. Você tá entregando a vida na mão do piloto ali, é isso aí. Se a porra do avião cai e eu vou viver num Lost, eu acho mais suave, assim. É. Se fosse pra cair, que seja tipo um Lost, assim. Não que eu morra. Eu prefiro viver um Lost do que morrer, assim. Entendi. Eu talvez não, velho. Depende de quem eu sou no Lost, né, velho? Se eu for o Shannon ali, não queria, não. Ah, o Boone, o Boone. O Boone. Se eu fosse o Boone. É Boone? Sei lá o nome do cara. É o cara que morreu no aviãozinho, né? Você acha que você seria quem, assim? Ai, velho, eu sou... Nem aparece. Rodrigo Santoro, que nem apareceu, assim. Ele aparece, inclusive, né? Você ia ser, tipo... É, não, mas eu sou uma das a pessoas... versão do Rodrigo Santoro que nem apareceu, entendeu? Entendi, eu sou o cara que... você é uma das pessoas que morre de disenteria. É, tipo isso. Tá bom. Aí tem o fundo do avião, né? Mas aí todo mundo morre, enfim... Simplesmente foda-se. Aí tem os outros que começam a aparecer, aí você acha que eles são super cabreiros, mas são tipo pessoas normais, assim. É, eles se fazem, né, de indião, assim, eles se fazem meio de... É. E rola aquela parada do sussurro, né, tipo... Ah, eu não lembro disso, não. Não lembra do sussurro, velho? Não. Que quando os caras iam aparecer, ficava assim... Aí eu achava que eram umas crianças, assim, parecia meio que umas crianças... Falando dos outros, você lembra do Ethan? Lembro, o cara imortal, que passava lápis no olho. Não. O Ethan. O Ethan, ele era um cara que colou um dia, assim, na galera do avião. Oi, gente, eu sou o Ethan. Aí a galera fica, tipo, esse cara sempre esteve aqui? Na real, ele era dos outros infiltrado. Eu lembro. Lembra desse cara? É que esse cara me marcou um pouco, assim, porque... Foi tipo... Aí ele matou a Shannon, parece, tem uma coisa assim. Mas ele cola... Ele cola em quem? Na parte de trás? Porque eu lembro que não, tinha um cara infiltrado na parte de trás. Não, ele cola na galera da frente, assim. Da frente. É. Ou ele vem com a galera de trás, assim, não sei. Pode ser que ele venha com a galera de trás. Eu estava no avião, mas não tava. Porque eu lembro que rola uma parada assim, tipo... Rola uns caras... Que estavam infiltrados no. Caiu o avião, os caras lá na Vila Dharma vê, o Ben já fala pra dois, assim, vai lá, tá ligado? Uhum. Porque eles vê o avião quebrando. Aí eu lembro que um vai no meio do avião, ele é capturado, meio torturado, acho. É, isso daí. Acho que esse é o Ethan, se pá. Isso aí é no começo da terceira temporada, né? Que aparece o avião quebrando, assim, no céu. Aí ele fala, cola lá. É, pode crer. Então, mas aí já rolou as paradas antes, né? Entendeu? Sim. Eu acho que o Ethan realmente vai pro meio do avião e tem um outro cara no meio na parte de trás do avião, né? O Ben, ele aparece na terceira temporada, não é na segunda? Na segunda ele já apareceu, velho. É porque eu lembro... É, na segunda ele fica de prisioneiro lá na escotilha, né? É, então acho que ele é o... O cara que eles pegam e torturam, né? Só que ele dá um outro nome lá, assim... É, eles dão uma torturada nele, aí depois quando ele consegue o poder dele lá na Dharma, é tipo, minha vingança, assim. Vocês me torturaram, agora eu vou foder com vocês, né? Aí na terceira temporada, né, ele pega, coloca o Sawyer, a Kate e o Jack numa jaula, a jaula do Urso Polar. Aí ele fica tipo, Jack, você tem que tirar o tumor da minha cabeça, sei lá. É, tem essa brisa, né? Não sei se é na cabeça, mas é. Tem uma coisa assim. É na cabeça. É na cabeça? O Jack é cirurgião de cabeça, acho. Aí, tipo, você tem que me curar, sei lá, qualquer porra, assim. E a terceira temporada tá meio esvaziada aqui na nossa pauta, né? Porque não acontece nada. A partir daqui, ó, já vou dizer. As partes interessantes, ó, já. Eu gostei muito do Faraday. Eu lembro que na época eu tirava uma brisa com o Mas o Faraday, que é o Faraday é da personagem que quarta aparece. temporada. Ah, então É não da sei. quarta o Faraday. Por que que Não, porque acontece? na terceira já rola o Not Penny's Bolt, velho. Então, Se mas. já rola Not Penny's Bolt, já tem o Não, Faraday, velho. então, mas é. Mas o Faraday, ele vem com a galera do Bolt. Então, mas se já na terceira temporada rola o Not Penny's Bolt, porque já o avião já. A parada já tá preta já, velho. Pera aí, eu vou ver aqui. First Appearance. Eu tava vendo no naquele resuminho do YouTube lá, qual que foi, que tipo, colou alguém falando assim, ah, eu sou. É, colou uma mina de paraquedas, a Naomi, que eles A falam. Naomi, É, é. ela fala, tipo, ah, eu estou no barco da Penny. Aí é tipo. É, aí a galera fica tipo, liga, não liga, liga, não liga. Se ligar, vai colar uns caras aí e vai foder com nós. Se não ligar, nós vamos ficar aqui pra sempre e é a Penny, vai se fuder. Aí É, eles acho que eu tô ligam confundindo. e aí cola essa galera, que cola o Miles, o Faraday, cola aquela menina ruiva. É, Michele, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Cola uma galera, assim, que eles são desse barco, assim, desse barco que ele é meio tipo um cargueiro, assim. E aí o Faraday vem Ai, nessa. mano, oh, a partir daí fica tanto complicada a história. Vai morrendo, vai. Ai, acontece tanta É que a coisa, greve né? dos roteiristas, né? Que aí eles Ah, é começam a cagar verdade, no teve pau e essas, por esses foda-se, assim. lados, né? Tanto é que desse É, eu. cargueiro vê uns brucutus, assim, com aquela metralhadora do Rambo, sei lá, e mata todo mundo, né? Eu fico imaginando hoje, assim, hoje pensando na. É. A outra cabeça que eu tenho, já pensando em produção, assim, porque nessa época eu não pensava muito na produção, assim, pra mim era tipo, era invisível, sabe? Não existia pessoas fazendo isso, só acontecia e pronto. Mas agora eu fico pensando, mano, quem que escreveu os episódios enquanto os caras estavam em greve, tá ligado? É o estagiário. Quem que foi lá escrever? É, então, deve ter sido. Ah, escrever é fácil. Escrever é fácil. O, sei lá, o próprio J.J. Abrams. O J.J. Abrams fez a série inteira, assim, tipo, produziu, dirigiu, sei lá. Nossa. Ele fez boa parte, eu Mano, acho, pra mim era J.J. Abrams. né? É, J.J. então. Abrams. É esse o nome que eu conheço É, do mas Lost. tem o Lindelof, né? Não sei o que, Lindelof. E alguém. E mais um cara X, assim. Aí. Tem essa terceira temporada, é que o Charlie morre. RIP Charlie. Foi um dos momentos mais tristes da temporada, que é logo no Foi final, tenso, mano. Eu lembro disso, foi é. muito triste. E a brisa que ele morre, e o Desmond já fala. A gente já vê a morte dele antes dele morrer, assim. O Desmond começa a ver o É futuro. verdade. Ele fala, mano, É você vai verdade. morrer. E aí ele tem vários sonhos parecidos com o que acontece. Tipo, eu acho que ele cai num carro embaixo d'água e morre. Aí, tipo, ai, caralho, não, É tô sonho. verdade, é Sabe? verdade. Eu não lembrava disso. E aí quando ele morre. É, aí quando ele morre, você fica, puta que É, merda, faz mano. muito tempo Lost também. Lost tem aí mais de 10 anos, né? O que a gente tá É, discutindo eu aqui lembro de tem uma 10 parada anos, assim que. porque a gente tá em. 10 anos atrás era 2006, né? Que é a terceira temporada. Eu lembro que, mano, rolou. Eu acho que esses caras, eles pensavam muito no. Eles já estavam pensando muito nesse negócio do mistério, mistério. Eu lembro que já rolava uns papos assim. Ah, mano, os caras estão criando um monte de pergunta que não vão conseguir responder, mano. Sabe? E aí eu lembro que, tipo, eu lembro que nessa cena do Not Penny's Bolt, ou alguma coisa por perto disso, rolou que passa um tubarão assim embaixo d'água. E o tubarão tem o símbolo da É Dharma, tá ligado? verdade, é, E, tem mano, isso. eu fiquei maluco e porra nenhuma, tá ligado? Tipo, ninguém tá nem aí, sabe? Ah, pôs um símbolo. A galera tá na computação gráfica lá, fala, ah, põe o símbolo da Dharma aí só pra confundir a galera, sabe? Não é possível, velho. É, a Dharma tinha uns animais assim que eles ficavam, né, fazendo experimento e tal. É, porra, que ilha também, É. né? Os caras pegam essa ilha que já tem um monte de magia e coisa antiga, bota um negócio de conspiração ainda, vai tomar no cu, né? Não É, porra, precisa, né? que ilha que porque eu tenho a história que o pai da Penny, né? Que comprou a porra da ilha e colocou a Dharma lá, mas porra, escolheu a ilha errada, né? A ilha que some no Eu tempo, acho que assim. tem umas paradas de magnetismo, É, umas tinha umas porras coisas de assim, velho. física quântica, assim. que a ilha some no tempo, assim. A ilha, ela, tipo... Isso que é uma coisa que era meio estranha, né? Porque a ilha, ela se move no tempo, mas ela realmente se move, assim. Ela some de 2016 pra ir pra 1974. É, né? Tinha essa brisa, hein? É errado isso aí, né? Porque só de... Ah, mano, eu vi... Eu lembro que eu esperava a resposta. Eu queria uma parada simples, assim. Eu pensei que eles iam fazer assim... A resposta é tal. Ah, que maravilha, hein, mano? É, quando acabou a série, né? Eu vi alguma coisa que é tipo... Stephen King fala como seria o final ideal da série. Aí é tipo ele falando assim... ah, o Jack acorda de um sonho. Aí eu fiquei, ah, vai se der, eu prefiro o final da série, sabe? Esse negócio de tipo, acorda de um sonho é muito... Ah, não, não valeu nada. Oh, não valeu, pronto. Cancela. E você quer pular logo pro final pra gente falar disso? É, eu já falei aqui... Vocês estavam mortos ou não estavam mortos? Já falamos aqui que colou uns brucutu e matou geral, né? Saiu metendo granada e a porra toda. Porque tem um momento ali que eles se mudam pras casinhas da Dharma e eles começam a ficar felizes. Só que aí cola... Isso é quando eles voltam no tempo. A galera que voltou no tempo fica suave ali. É um momento que, tipo, eles expulsaram os outros. Sei lá o que aconteceu. Eles foram viver nas casinhas, assim. Aí estavam suavão lá. Cola esses brucutu e mata geral. Assim, você fica, tipo, toda a sua esperança se desfaz dos seus olhos, é assim. É verdade, né? Mano. Agora que eu lembrei, velho. Pode crer, rola um genocídio ali, assim, né, mano? É a parte mais sanguinolenta do Lost, assim. É verdade, agora que eu lembrei, mano. Como os caras doidão mesmo. Então, nossa, que eles estavam no barco do cargueiro lá. Que é o North Penis Boat. É verdade. Que aí os caras chamaram, achando que tava tudo bem, aí colou os carinha de boas, que era o Faraday, o Miles, a Shelley, sei foi lá. Depois ainda. E aí, tipo, esses caras estavam no mesmo barco. E aí até esses caras traíram, tipo, essa galera do Faraday, assim, mataram a Shelley, esses caras, sei lá. A Shelley, Sherry, sei lá. Michelle, alguma coisa assim. E aí, só que a gente não falou, né, que na terceira temporada ela acaba com o We Have to Go Back. Porque a quarta temporada ela tem flash forward, né? Só que o último, que é tipo mostrar a vida deles depois da ilha. Só que o último episódio da terceira temporada já é um flash forward. E, mano, eu lembro que essa época eu achei isso muito foda, velho. Com certeza. Eu achei muito legal. Porque foi uma parada que eles mudaram completamente. Eles, tipo, abriram meus olhos pra outra... Tipo... Ah, imagina, a linha narrativa tá seguindo uma parada... Plau! Eles conseguiram mudar completamente. Plot twist, né? Seria... Foi um dia ali que os roteiristas resolveram trabalhar, escreveram esse episódio. E aí falaram, não, agora a gente vai... Traz o estagiário de volta, que ele tá com umas ideias muito boas. Aí o estagiário vai lá e escreve assim, brucutus com bazucas. Aí, tipo... Rola um genocídio ali pra poupar as despesas também com atores. Tava botando tanto ator novo que falaram assim, não, a gente vai ter que matar uma galera. Mas os atores volta tudo morto depois, volta tudo em flashback. É, volta, mas não é tipo a temporada inteira, assim, né? Todo episódio os caras tão... Já não ganha mais tanta grana, né? No final todo mundo volta, né? Na última temporada, naquela grande reunião na igreja, que é uma cena tosquíssima. Ah, é aquilo lá. Foi lindo, mas não foi horrível. Foi lindo, não, foi mó horrível. Foi lindo, mas é horrível. Achei mó bonito. Eu achei muito tosco. Achei bonito, quase chorei. Só não chorei porque tinha um amigo meu na sala, velho. Se não tivesse um amigo meu, eu tinha chorado. Eu tava mais interessado nas coisas que tava rolando na ilha, assim, sabe? Tipo, que no último episódio tem aquele rolê do Jack, do Loki, degladiando em cima da pedra, assim, você lembra disso? Da fogueira, né? Umas paradas assim. Não, tá chovendo pra caralho, eles estão tipo em cima de uma pedra, assim, se dando porrada um no outro. Nossa, eu não lembra lembro disso. Véio. Não. Porque era tipo, a fumaça virou o Loki, né? Porque o Ben matou o Loki em qualquer temporada aí, que sei lá. Só que aí o Loki volta e fica tipo, caralho, ele não morreu. Mas aí descobre que o cara de preto, que é a fumaça, virou o Loki. E aí na última temporada, o Jacob, ele morre, assim. Ele simplesmente vai embora, sei lá, qualquer coisa assim. Ou não, o cara mata ele. Loki mata ele, dá uma facadinha nele, acho. Então o Loki mata ele. E aí, o que acontece? Os números eram escolhidos pra ser o novo Jacob. que, mano? Os números 4, 8, 15, 16, 23, 42 faziam parte de outros números de pessoas escolhidas para serem o novo Jacob. Não tô entendendo. Você não lembra disso? Alô? Lembra que tem um episódio que o Loki vai com o Sawyer numa caverna e vê lá, tipo, na caverna escrito vários números assim? Só que, tipo, alô? Alô? Alô? Pronto. Voltou? Voltou. Você não lembra de um episódio que tem que o Loki leva o Sawyer numa caverna, assim, que tem vários números escritos, tipo, de 1 até 1 milhão? Lembro. Então, todos os números estão riscados e, tipo, tem o número e o nome da pessoa. E, tipo, é uns nomes X, assim, que é, tipo, de outras pessoas. De outras pessoas que, tipo, nos últimos séculos tinham passado pela ilha, só que não passaram pelo teste da ilha e não era o novo Jacob. Quanta palhaçada, hein? Ah, achei isso legal, assim, achei profético e tal, sabe? É uma parada legal. E aí, tipo, 4, 8, 15, 16, 23, 42 eram números tipo daquelas Jack... pessoas que estavam lá. Jack, Hurley, Sam, Jim, eu lembro. Sawyer, e não era todo mundo, eram uns caras, assim, né? Não era todo mundo. Tipo, não era todo mundo do elenco principal, assim, era alguns ali, né? Eram alguns só. Era o Jack, o Hurley... Aí eu acho que tinha a Sam, o Sawyer, acho que o Said também era, e mais alguém que eu não sei. E o Desmond, eu acho. Mas, enfim, lembrei disso aí que você falou agora. Lembrou, então? E aí, tipo, meio que fica assim, o escolhido é o Jack. E aí tem essa luta final do Jack com o Loki. Na chuva, assim, mó bonito, assim, eles dando porrada um no outro, porradaria franca, assim. Só que aí depois, no final, o Jack morre e descobre que o verdadeiro escolhido da ilha era o Hurley. Ah, é, tanto que ele fica lá, não tem uma parada que ele entra no, numa cachoeirazinha? O Ben ajuda ele. Quem entra na cachoeirazinha é o Desmond, que ele se sacrifica na cachoeirinha pra salvar a ilha. Oi, desculpa, não ouvi. Quem entra na cachoeirinha lá de uma caverninha é o Desmond. Que ele se sacrifica lá pra poder salvar a ilha. Nossa, mano. É muita palhaçada depois de um tempo, né, mano? É uma parada muito. Ai, pode crer, eu assisti tudo. Eu lembro que a última temporada eu tava meio engolindo, velho. Vou falar pra você, mano. Eu tava assistindo porque eu falei, mano, essa porra vai acabar. É mesmo, eu achava tão legal. Foi. Ai. Era quando eu tava realmente acompanhando, assim, que eu via tudo e falava, puta, pode crer. Mano, eu acho que essa foi a temporada que eu acompanhei, comecei a procurar, assim, só que era, tipo... Aí foi quando eu comecei a cair minha ficha, eu falei assim, mano, não vai fazer sentido, desiste, tá ligado? Porque eu tava esperando uma resposta melhor do que a do Guia do Mochileiro das Galáxias, assim, sabe? Uma resposta pra vida ali no Lost, que não. Não, eu também, não eu tava esperando sempre, assim, sempre. Menos na quarta temporada, mas eu tava sempre esperando. E o... Mas eu acho que no fim das contas, o Lost, pra mim, mano, foi uma parada de, cara, muito mais do que os episódios. Eu passei muito tempo pesquisando parada, velho. Isso é uma coisa que eu lembro agora, eu não me conformo, sabe? O tempo que eu gastava com isso. Terça-feira que saiu os episódios, se eu não me engano, era um dia que eu ficava, mano, eu se não era terça, era segunda-noite, eu assistia na terça e ficava assim, sabe? Gastava um tempo, velho. Quando eu acompanhei a sexta temporada, que foi a única que eu acompanhei com o lançamento, era de domingo, assim, era tipo de segunda, ia lá e assistia o episódio. Tanto é que no Brasil, a sexta temporada parece que ela atrasou 2 semanas, porque quando os caras foram transmitir o primeiro episódio da sexta temporada, tava com a legenda toda cagada, você lembra disso? Não lembro. Você não lembra? Teve esse rolê aí que tipo... Eles já foram exibir 1 semana depois dos Estados Unidos. Aí quando passou na televisão, teve uma galera que ficou puta pra caralho. Porque, tipo, era a última temporada e era o primeiro episódio. E a legenda tava toda cagada. Os caras tiveram mais de 1 mês aí pra ver essa porra dessa legenda, sei lá. E tava tudo cagado. Que loucura, né? Aí os caras só conseguiram acompanhar depois porque teve algum feriado, assim, que não teve episódio. E aí ficou, tipo... eu acho que sim. Teve uma pausa, aí ficou no tempo certo, né? Pode crer. Lançava meio que junto, assim. Lançava domingo, segunda já tava aqui, né? Era uma coisa assim. Tipo isso, Só que os caras fizeram essa cagada aí, né? E eu lembro que o primeiro episódio da sexta temporada, ele termina meio merda, assim, mas eu achei que ele começou bem, assim. Que eu lembro exatamente que ele começa com, tipo, o avião da Oceanic, ele, tipo, pousando no destino dele, assim, não caiu, sabe? Ele chegou em Los Angeles, estava tudo bem, a galera saindo, assim, momento lindo, assim, sabe? Você lembra disso? Não lembro disso. Não. Eles fazem uma cena assim, como se tudo tivesse acabado bem. Mas eu não lembro Quando se isso? foi nessa temporada, assim, mas eu lembro que tem essa cena. Ai, eu lembro também, mano. Que a Kate chega com presa e tal. Pode crer, pode crer. Como se nada tivesse acontecido, assim. Eu gostava muito quando tinha cenas no avião, assim, deles se conhecendo. E era tipo. Essas cenas elas aconteciam em flashbacks ao longo da série, das temporadas, só que você já sabia qual era a relação que aquelas pessoas tinham. E aí você via tipo o Jack chegando para sentar do lado do Loki e tipo colocando a malinha, sentando assim, aí o Loki É, eu falou: lembro "Ah, disso. É e aí, bonito, né? tudo bem?" Legal, né? É, legal pra caramba. Aí tem o Hurley tipo lendo o quadrinho espanhol dele, aí o Walt fica olhando assim e tal. Achava bem legal. É uma brisa, né? É, que você fica pensando que é tipo o primeiro momento deles se conhecendo e eles como Ai, tem total tanta coisa estranhos, pra assim. acontecer ainda, né? É, Tipo até. isso. Ainda vai dar tanto soco um na cara do outro. Vão se odiar tanto. É. É o que acontece quando eu vejo os bichos entrando na mitologia. Eu vejo todo mundo feliz, eu fico pensando assim, ai, quanto otário, tudo otário, vai se odiar daqui a pouco, não sabe de nada. Tudo desiludido. Só dá uma greve aí que vão brigar e não vão ser mais amigos. É o que eu penso. E é meio triste pensar a vida assim, né, cara? Mas tudo A bem, vamos gente levando. devia, né, filmar sempre a entrada dos bichos e a gente mostra um flashback para eles assim, fala assim, ó, quando vocês nem sabiam, seus bosta. Isso já existe, chama fotos no Facebook, quando você vê a sua própria sala, É assim, ó, vê a verdade, é. foto. Quando você olha pra trás e pensa umas paradas, você fala assim, caralho. Tá bom então, acabou o Lost ou não? Eu acho que pode ser, a gente tá quase 2 horas gravando Pode aqui, cara. ser. É então, aí eu acho que é, no fim das contas eu acho que a jornada valeu a pena, mas o episódio final, assim, a hora que você vê o final, puta que pariu, sabe? Que É bosta. aquela parada assim, eu acho que sempre volta pra mim assim, eu recomendo Lost? Não, velho. Hoje em dia eu não Ah recomendo pra ninguém, não, não. velho. É, hoje eu não recomendo também. Acho que teve um Não. momento ali, né? Não, se você não tem alguém pra assistir. Lost foi assistir e ficar confabulando várias merdas, assim. Sim. Ficção na ficção, assim, sabe? É que Lost hoje não cabe também mais, né? A gente não tá numa. A gente não vive num momento que Lost seria facilmente. É, ela passaria fácil, assim, né? Tanto é Mas que. por que que você diz isso? Não, porque eu acho que Lost pegou muito de algum momento ali da história da humanidade, assim. Da Algum internet. sentimento de sociedade que foi bem propício para Lost ser tipo. Uma série que conseguiu audiência, assim, sabe? Ah, mano, eu não sei. Eu não consegui enxergar isso aí que você enxerga, não. Eu entendo o que você quer dizer, mas é tipo, pra mim isso é muito difícil de enxergar, assim, só. Não consegui ver o que fez ter sucesso que hoje não teria, É que eu sabe? acho que essa coisa é muito de mistérios, assim, porque eu acho que isso também pega muito dessa relação com a internet começando assim a ter acesso para a população, e aí eles fizeram bom uso disso de lançar essas coisas, esses conteúdo extra, assim, para a galera realmente ficar na vibe da série, descobrindo umas coisas. E a internet, ela era um Eu acho que lugar meio também. obscuro, assim, naquela época. Puta, eu não. Eu tô. Eu acho que ela era pra você, mano. Porque pra mim eu já tive. Eu tenho internet. Muito. Eu já tive internet a cabo, né? Muito cedo, sabe? Acho que com 10 anos eu já tinha internet a cabo. Então eu não vi essa internet obscura que você via, assim, É sabe? mesmo? Você não Pra mim acha? era um. Até quando eu entrava no site do Terra, assim, eu achava obscuro. Não, velho. Não achava, Eu não, mano. achava. Achava bem obscuro, assim. Tá no site do Terra, que era tudo mal organizado, assim, sabe? Laranja, assim. Eu lembro que Terra era laranja. Será que é É, laranja ainda ainda? é até hoje. Ainda é. Então, mano. Mas não sei, eu não Então eu vejo. acho que Eu, pegou o um que eu pouco acho essa que. época aí. O que eu acho que hoje não pegaria é porque ela seria só mais uma série, assim. Não, é que nem, tipo assim, Breaking Bad. Breaking Bad foi a série, foi, tipo, o Lost da nossa época, vai, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, tipo assim, era uma série que era meio que... Você entende? Que era a protagonista das séries, assim. Parecia que ela era a série das séries. Uhum. Isso que foi Lost pra mim, assim. E hoje em dia, não acho que tenha essa série, assim. Acho que hoje em dia tá muito diversificado, sabe? É, acho que... E Lost pegou também lá, ali um todo momento... Mundo tem um... Oi? Pode falar, pode falar. Então, e Lost pegou um momento ali também... Que é um momento de séries que cada episódio era um caso, assim, né? E Lost tinha uma história contínua. Lost era uma série que você tinha que acompanhar pra saber. E como eles sempre colocavam mistérios, você fica tipo, caralho, qual que é desse mistério aí, sabe? E outras séries, tipo House, assim, essas séries policiais, séries judiciais, era sempre tipo, o caso daquele episódio no final se resolvia. É, pensando assim, o formato é diferente. Mas aí eu já penso em Breaking Bad não era assim, né? Não, é Breaking Bad tem o formato de a história contínua, né? Uhum. Então, que eu acho que de repente podemos dizer que o Lost que meio que deu uma começadinha, assim, deu um pontapé nisso, sabe? Talvez. É, não, só deu um pontapé, assim, deu uma ajudinha, sabe? Tá bom, deu uma ajudinha, eu não aguento mais falar de Lost, cara. É. E, então, mas o que eu ia falar também, tanto é que depois, nesse negócio de mistério, tipo, descobrir o que aconteceu e tal... Veio uma série que prometeu ser a nova Lost, assim, que era aquela... Ah, não, nem fala. Flash Forward, você lembra? Não, pô, eu pensei que você tava falando de Heroes, velho. Não. É, Heroes tem também essa pegada de ser o novo Lost, assim, né? Mas você lembra dessa tal de Flash Forward? Teve uma temporada só, assim. Cara, eu não assisti. Teve essa tipo, Flash Forward era assim. Com o Ben, não era? Não, acho que... Ah, não lembro. Era com os caras meio X, assim. Que ela teve, tipo, 3 episódios só. Parece que eles tinham gravado tudo, não. Só que passaram, tipo, 2, 3 episódios, mas ninguém assistiu, assim. Essa Flash Forward, ela eu era vou uma... falar pra você que eu... É. Alô? Alô, oi. Oi, fala, o que você vai falar? Já esqueci já, velho, foi mal. É, tá bom. Mas esse negócio dessa série aí, Flash Forward, era que... Não sei se você chegou a ver alguma coisa quando lançou e tal. Eu assisti o primeiro episódio porque eu achei que pudesse ser interessante. Mas aí eu vi que era bem mal feito, assim. Que era tipo... É, aconteceu alguma coisa na humanidade que todo mundo ficou desacordado por 1 minuto e 30 segundos. Aí é tipo, todo mundo fica, caralho, o que aconteceu no mundo que todo mundo perdeu 1 minuto, 2 minutos de vida, assim, que ninguém, todo mundo ficou desacordado. Por que isso aconteceu? O que aconteceu durante esse tempo, sabe? Você não chegou a ver nada dessa série, assim? Nunca viu nada? Não, mano. Não, é. Eu lembro que uma que saiu, que eu também... Mano, eu acho que depois de Lost rolou várias séries que... Ah, é o novo Lost. É, porque todo mundo tava querendo copiar o formato, né? Não é, acho que era isso que você falou, assim. Acho que esse formato de mistério, assim, ah... Aconteceu alguma grande coisa que ninguém sabe, sabe? Uhum. Mas eu acho que uma que eu fui tentar dar uma olhada era V. Você lembra dessa série? Ah, porra, mano. Tem uma história com essa série, assim. O quê? Eu achei muito ruim, velho. Não, é muito ruim mesmo. Mas o que acontece? É. Essa série, ela foi ser lançada em 2010, alguma coisa assim. Aí o rolê é que, tipo assim... foi a Warner que foi passar, né? Você lembra disso? Uhum, eu lembro. Aí eles faziam umas propagandas no intervalo que era tipo, tava passando uma propaganda normal, tava tipo Big Bang Theory, todas as terças, blá blá blá, tipo. Aí dava umas interferências assim, aí aparecia a Morena Bacarin, né? Que é a brasileira que faz o V. Lembra disso? Lembro. Aí tipo, aparecia ela assim, tipo, fique calmo, isso é só uma mensagem, não sei o que e tal, tipo, falando assim. Fique calmo, a gente só veio pra ajudar, blá blá blá, e sumir, continuava assim, Big Bang Theory, todas as terças na Warner. Aí o rolê foi que, tipo, a primeira vez que eu vi isso, foi um dia que eu acordei pra ir pra escola, assim, aí eu tava lá 5 da manhã na frente da TV, assistindo TV normal, e aparece essa mensagem, assim, aí eu fiquei maluco, eu fiquei, caralho, que porra é essa? E eu não conhecia a Morena Bacarin, sei lá quem era a atriz. Aí tipo, mano, que tão me mandando essa mensagem aí, sabe? Nossa, velho, você tem um problema aí, né, cara? Porra. Esse foi uma parada que aconteceu, eu fiquei super... Assim, falando, mano, começou, a invasão ET começou, assim, sabe? Tá acontecendo alguma fita aí que eu não tô sabendo e ver essa mensagem pra mim, assim. Enfim, é, aí, depois vai ficar maluco aí depois ainda, eu descobri, assim, falando com amigos, tipo, ah, não, é uma série aí e tal. É, eu sabia, sempre soube. Ah, eu não, eu tomei esses... Mano, era 5 da manhã, tava escuro ainda lá fora e me vê essa porra dessa propaganda, vai se fuder, né? Foi a primeira vez que eu tinha visto essa propaganda. Enfim. É, teve essa veia aí que também tinha essa vibe de, tipo, meio conspiração, assim, né? Mistério, tipo, cola os ETs aí e fala, ah, a gente vai ajudar e no final a gente só quer matar vocês. Ah, eu não me pegou, velho. Tem várias séries aí que não pegou. É, não, essa foi bem ruim. Essa eu comecei a ver por causa dessa história que eu tenho aí com a série. Mas aí era uma série muito ruim. Enfim. É isso aí, então. É isso aí, então. Não assistam Lost hoje. Voltem no tempo, na ilha, e assistam a ilha. Vivam a ilha. Recomendo... Dicas de hoje. Recomendo Lost se você estiver ouvindo isso em 2006. 2004. 2006. 2004 não. 2004 é muito cedo. Muito cedo, tá bom. Essa é a sua dica de hoje, inclusive, ou não? A minha dica de hoje é essa, pronto. Vai? Ah, não, faz a dica melhorzinha aí, né? Vamos até começar o quadro aí, então, do qual é a fita. Ai, Jesus. Tá bom, qual é a fita? Tem que colocar alguma vinhetinha ou não precisa, então? Tá bom, então qual que é a sua dica de hoje? Uma dica, por favor, né? Se esforce. Uma dica de hoje? É, eu já tenho a minha dica, assim, eu já pensei nela antes do programa. Fala a sua dica, então, quando eu penso na minha dica. Tá bom, então. A minha dica é um episódio dos Simpsons. É, porque antes eu tava aqui assistindo os Simpsons, e aí eu lembrei que esse é um bom episódio, assim, que eu vou guardar no meu coração. Eu, inclusive, uma vez fui até baixar esse episódio porque eu queria guardar ele, assim, coloquei ele num DVD, tem lá num DVD Matrix e esse episódio dos Simpsons, assim. E, inclusive, eu fui procurar ele dublado porque eu achei a dublagem dele super bonitinha, assim. O episódio dos Simpsons que se chama Lisa a Iconoclasta. Já viu esse episódio? Já. Já, eu acho super bonitinho esse episódio. Mas eu não lembro Eu lembro o nome dele, mas eu não lembro o que acontece. Então, esse episódio Lisa, que acontece hein? É que a... Assistam, né? É, não, assista esse episódio, mas eu vou contar o que acontece pra motivar vocês a assistirem o episódio. Porque, tipo... A cidade de Springfield, eles têm aquela estátua que sempre aparece na vinheta do seriado. É a estátua do Jebediah, que é um cara que conquistou lá Springfield, que é tipo um imigrante, um bandeirante, assim. E é tipo. E aí eles sempre têm. Eles têm o dia do Jebediah lá que eles celebram o Jebediah. Eles fazem uma parada lá, né? Uma parade, uma. É uma parada de, tipo... É que não é parada no sentido de coisa, né? Que a gente sempre usa aqui. É uma parada realmente, assim, tipo, com a galera andando na rua, celebrando, tocando os instrumentos e tal. E aí a Lisa pega, olha isso e fala, puta que pariu, todo mundo otário aí, esse cara podia ser mó cuzão, não sei o quê. E ela vai atrás de descobrir quem realmente era a Jebediah. E aí tem alguma prova do túmulo dele, alguma coisa... Que tá lá no cadáver do Jebediah, que, tipo, prova que o cara era um grande farcista, que ele nunca foi herói nenhum. Aí o que acontece é que no dia da parada, a Lisa vai até o palco e ela vai falar ela vai revelar o grande segredo do Jebediah. Só que quando ela tá lá em cima e ela olha pra toda a população de Springfield unida, e todo mundo celebrando alguma coisa, todo mundo feliz, cantando, ela simplesmente resolve deixar pra lá a verdade, né, sobre o Jebediah, e ela fala assim, eu tenho um segredo sobre falar, tenho uma verdade pra falar sobre o Jebediah, que ele é um cara muito legal, isso daí, manda ver Jebediah, tipo isso, sabe? Ela meio que, ali no momento que ela vai falar, ela olha a galera e hesita e fala, não, o GBDAI é um cara muito legal mesmo. Ela simplesmente ela acha melhor que... É uma coisa que eu trago do Batman, o Batman 2, do Cavaleiro das Trevas, sabe? Tá sabe bom. O Batman 2, você já assistiu? É o Blood Então, no final tem uma frase que eles falam... É, esse filme. Que no final eles falam assim, que às vezes a verdade não é boa o bastante. Que é esse caso, assim, nesse caso da Lisa Iconoclasta, é que a verdade não era boa o bastante. A mentira era muito melhor, que todo mundo não tava ali unido e tal. Então, esse episódio que eu quero trazer de dica aí, eu já contei como ele é, mas eu acho que vale a pena ver. É 20 minutinhos e é um episódio super fofo, assim. E com a dublagem brasileira fica mais fofo ainda. Tá bom, então eu tenho um outro baseado no seu, eu tenho uma dica. Chama Um Homem Sério, que é um filme. Eu separei no Netflix já. Que tem um momento que cola o cara e fala assim pro moleque. E quando você descobre que a verdade é uma mentira. E é isso que eu tenho a dizer. Depois dessa sua indicação de episódio, eu tenho essa minha indicação. É isso aí, você não vai comentar a dica. Não, essa frase já resume o filme. E quando você descobre que a verdade é uma mentira. E quando você descobre que a verdade é uma mentira. Isso se aplica muito ao episódio de hoje, né? Pode ser. Principalmente a minha vida, assim. A minha vida, contando essas coisas do... Que eu tinha medo do Lost, medo da MTV, medo do V, foda, né? É, ué. Não sei, você que tá dizendo aí. Não, é porque eu vi as coisas do Lost e aí, tipo, mano, é verdade que o mundo vai acabar em aquecimento global, mas é uma mentira. Aquecimento global. É. Tá bom. É, porque não... Vai acabar porque vai acabar. Vai acabar por causa do ser humano. É. É isso aí. Tá bom. Tá bom, então. Vamos encerrar, pegar essa merda e editar agora. E vamos ver se dessa vez fica bom. Vou colocar umas trilhas sonoras do Lost. E acho que é isso. Agora que a gente tá com os áudios separados, também vai ficar melhor. Tomara que fique. Você que vai me passar essas coisas aí? Vou ver aqui como é que faz e já te passo. Você vai pôr o quê? Tipo no drive, assim? Não sei, vou ver o que eu vou fazer aqui. Vou ver como é que tá. Tá bom, então. Então falou, é isso, senhor. Então. Falou galera, né? Falou. Tchau, falou, galera que tá ouvindo, pessoal, que é tipo... Muito obrigado. É, que é tipo duas pessoas, assim, né? Sei lá. Tem ninguém. Minha mãe e a sua mãe. A minha mãe, a sua mãe. E nem a galera que vai participar com a gente não deve ouvir essa merda. Nem eu vou ouvir esse nem, eu vou ouvir que eu vou editar, né? Mas beleza, então. Tchau, tá pessoal. Bom, tchau. Tô fazendo até tchauzinho tchau. Com a mão, assim. Tomei. Que loucura. Falou, então.